Rafael, sabe o que vai ter nessa semana no grupo secreto do KugaCast? Sei. Análise anedotal. A análise de piadas. Pois é, mas é só pra... Só pra quem assina com o PicPay. O que é muito legal, porque o PicPay devolve 100% da primeira mensalidade como cashback. E aí você usa essa grana pra pagar boletos em até 12 vezes com cartão de crédito, comprar crédito pra jogos, pagar e receber pelo QR Code ou por geolocalização. É, mas você esqueceu o mais importante. O mais importante é que... É sem contato. Beleza, então, Rafael. Deixa pelo menos eu falar que dá pra ouvir esse conteúdo... Lá no Sparkle, que é o nosso app feito sob medida pra isso. GugaCast.com/assine. GugaCast.com/assine. Agora é só lá, né? Tem que ser nesse link. É isso aí. GugaCast.com. GugaCast.com/assine. E aí, beleza? Eu sou o Guga. Você tá ouvindo o GugaCast novamente, começando a segunda etapa da nossa quinta temporada. E conosco, a nossa convidada mais feliz, Beatriz Fiorotto. Ah, que alegria estar de volta. Não é? Eu pensei, cara, como a gente pode tornar essa volta mais especial? Vamos chamar a Bia. E aí, quem é que topa participar assim, quando a gente convida em cima da hora? A Bia. Já tá tudo aqui em casa, né? É só eu entrar no armário e gravar. É, eu sabia que você não ia sair. E também aqui conosco, claro, Rafael Mafra. E aí, pessoal, tudo bem? Rafael, você já foi a Portugal, cara? Cara, eu já passei um dia e uma noite em Portugal em momentos diferentes. Você pisou no aeroporto, foi isso? Pisei no aeroporto, mas a escala era longa. E aí eu fiquei lá passeando. Então você vai ser o nosso guia aqui, cara, pelos becos de Lisboa. Demais. Porque eu nunca fui, a gente tá fazendo... Quando a gente faz o especial do Canadá, eu já fui no Canadá várias vezes, eu sei como é lá e tal, eu conheço todos os nossos ouvintes que estão no Canadá. Portugal, cara, a gente fez um especial de Portugal, porque sim, porque a gente tem muitos ouvintes lá, mas a gente realmente não sabe nada a respeito. Você falou dos becos de Lisboa, é uma das memórias mais fortes que eu tenho, porque eu passei uma noite lá e aí eu fui andar na cidade, que eles chamam de Bairro Alto, que tem restaurantes e barzinhos. Uhum. E aí eu tava andando e passando por um beco, e aí tinha um cara nesse beco usando um sobretudo, sabe? E tava calor. Uhum. Aí eu passei meio desconfiado, né? Que eu sou brasileiro, acostumado com violência. O cara de longe falou assim, haxixe, coca. Aí eu, o quê? Que? Aí o cara falou altão assim, haxixe, coca. Aí eu, que isso, cara? Que parada é essa? Aí eu ignorei o cara, né? Fiquei nervoso com aquela situação de tráfico de drogas internacional. E segui reto, não falei nada, assim, fiquei preocupadão. E aí o cara gritou mais alto, haxixe, coca. Tipo, se eu tava lá, era óbvio que era isso que eu queria comprar. O melhor é ele estar tá de sobretudo. Ele ia abrir o casaco e ia estar pendurado, né, por dentro. Exato. As seringas, assim, né, pendurado. Faltou ele atrás de você, senhor. Eu acho que o senhor não me ouviu. Haxixe e coca. Entendeu? Você quer ver? Você tem cara. Eu acho que você devia estar com cara, Rafa. Pode ser. Não, é porque eu realmente entrei num beco escuro em que não tinha ninguém, só esse cara. E acho que essa era a tradição do local. Entendi. Então agora você vai ser o nosso guia. Você já pegou sua bandeirinha, seu rádio, seu boné. Sim. Sua camisa do Cristiano Ronaldo. É. Eu vou lançar um desafio aqui. Quanto tempo, se a gente consegue ir até o final desse podcast sem tentar imitar um português miseravelmente, sem conseguir. Você sabe imitar português e sotaque português, Bia? Você é uma profissional disso. Eu não sei se eu sei imitar, esse é o problema. Sei. Na minha cabeça, eu acho que eu sei. Mas da minha cabeça pra vida real é uma outra história, né? Eu tive uma professora no ensino médio que era portuguesa, que é a Mena. Uhum. Mena de Filomena. Eu falei dela aqui no especial que eu participei de professores. E até veio um cara que teve aula com ela também falar comigo. E quando ela voltava de férias, ela voltava de Portugal e ela devia ser do interior, não sei. Cara, ela voltava com um sotaque full carregado. E aí era tipo duas aulas até dar uma acalmada e eu voltar a entender a matéria, sabe? É difícil entender, né? Então, porque em alguns lugares, trás dos montes, eu acho que é assim, é mais rápida a fala e aí a gente brasileiro fica um pouco mais perdido. É, porque eles suprimem as vogais bastante, assim, então é muito difícil de você realmente entender. Eu acho que eu e o Rafael, a gente tem uma facilidade um pouquinho, uma pequena vantagem, porque a nossa família é de Florianópolis e Florianópolis tem um sotaque muito associado ao sotaque dos Açores. Olha, eu não fazia ideia, é? É, então eles falam muito isso, que é o sotaque açoriano, e é muito parecido, tanto é que a gente recebe, quando a minha mãe participou aqui num episódio de Dia das Mães, as pessoas perguntam muito se a nossa mãe é portuguesa, e não, ela não é, ela é florianopolitana. Florianopolitana, eu não sabia que era isso. Achei que era a pessoa que nasce em Florianópolis. É, florianopolitana. Esse é o gentílico de quem nasce em Florianópolis. Eu gosto muito da palavra gentílico. É verdade, é uma boa palavra. Não é? Eu adoro. E, mas então, que histórias a gente tem da terrinha, Rafael? Você que é o nosso guia pelos becos de Lisboa? Bem, eu trouxe uma história de confusões entre expressões portuguesas e brasileiras, que é tudo que a gente queria, vai. Sim, é o que a gente tava esperando. É. Quando chegou, eu falei, cara... Chegou. Agora o episódio está pronto. Um menino que sofre com a má fama dos brasileiros em Portugal. E um menino que, de repente, foi parar em Portugal e a vida dele vira de cabeça para baixo e parece que tudo foi pro caralho. Eu adorei que o terceiro é só um... Será que não é um plot da Sessão da Tarde que mandaram? Você achou que era uma história? Do jeito que você tá falando. Vamos dar uma jogada no Google agora, rapidinho? Se não tem essa história, né? Quem sabe com esse episódio a gente não combina depois uma expedição pra Portugal. Aí a gente vai lá visitar o castelo da família. Isso aí. Boa. Mas peraí, deixa eu contar uma novidade pra vocês. Caramba, eu já ia esquecendo. É bombástico. Já vou avisar, hein? As camisetas do GugaCast vão voltar. Finalmente. O quê? Não. A gente criou um esquema diferente. Eu queria uma camiseta que fosse de muita qualidade e que tivesse muitos tamanhos disponíveis, muitos modelos, com a melhor estampa possível e que fosse um item de colecionador mesmo. Sei. Então a gente bolou um esquema aqui e a Nerd Store vai ser a nossa loja oficial. Caraca! Vai funcionar assim. Todo mês, a gente vai ter a camiseta do mês do GugaCast. Vai ter uma pré-venda e ela é válida do primeiro... ao último dia do mês. A desse mês já tá rolando até 31 de agosto. Depois, no último dia do mês, meia-noite, a gente encerra a pré-venda e aí a gente manda as camisetas. E depois, cara, nunca mais aquela camiseta vai ser fabricada. Caramba. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Sacou? Aí vai ser tipo de colecionador mesmo. E pra começar, a gente recriou a nossa estampa mais querida de todas, que é a estampa da capibara, em duas cores. Tem preto e tem uma que é um bege bem clarinho, assim, que eu quis pra ficar meio vintage, né? Tipo uma capivara, assim. Sei. Então, essa é a última chance de ter a versão clássica da camiseta da capibara. É só esse mês. Você tem que ir lá em nerdstore.com.br/GugaCast e comprar. Você tem até meia-noite do dia 31 de agosto e depois nunca mais. Caramba, que crítico. Eu vou fazer isso aí. Quem comprar duas ou mais camisetas ganha de presente uma eco bag com a estampa da capibara. É o mês da capibara. Agosto é o mês da capibara. É pra arrasar nas suas compras. Isso. Então você corre lá, que é limitado, nerdstore.com.br/GugaCast. Vamos pro jogo, depois histórias e depois perguntas no Instagram, certo? Vamos! Vamos para o jogo. Jogo! Português, português. O jogo de hoje é um jogo clássico do GugaCast chamado Português Português. Não podia ser outro, né? Eu pensei que a gente podia fazer um Leis Portuguesas, mas aí ia cair na piada de português. É, Leis Portuguesas leis seria português. Muito bom, mas... Leis Português. Até porque eu gosto muito de inventar leis, né? Então eu tomei muito gosto por esses jogos. Mas eu trouxe aqui um tradicional porque é um jogo que já aconteceu duas vezes. Nas duas vezes que ele aconteceu foi com comediantes, por incrível que pareça. Uhum. E ele se tornou o jogo oficial da Buenos Aires Filmes. Vocês não vão lembrar, mas a gente chegou à conclusão que se aqui no Brasil tem a Paris Filmes, a equivalente de Portugal seria a Buenos Aires Filmes. Que faz as traduções dos filmes pro português europeu. Eu vou explicar como funciona o jogo. Eu vou trazer aqui o nome de um filme ou série americano ou inglesa que teve o nome traduzido pro português de Portugal, diferentemente do nome do português brasileiro. E vocês têm que tentar adivinhar qual é. Ok. Ok. Isso vale um ponto. O outro ponto é se você inventar um nome em português de Portugal que é ainda melhor que o original. Ok. É um desafio, né? É um desafio. Por isso que você tá aqui, Bia. Agora que eu lembrei desse jogo, é muito legal, cara. Eu tenho muito orgulho do nome que eu dei pra esse jogo, Português Português. É. É um jogo inventado por Gustavo Maffa. Então vamos lá? Vou começar com o Gustavo pra ele mostrar como é que se faz. Gustavo, o nome do filme é Os Rivais. Os Rivais. Os Rivais. Ah, sim, pra explicar as rodadas. Eu vou falar o nome do filme, o Gustavo tenta adivinhar. Em seguida, a Bia tenta adivinhar. Depois, o Gustavo tenta criar um nome novo. Depois, a Bia. E aí, sim, a gente passa pro próximo. Tá bom. Eu tenho que tentar adivinhar qual é o filme que se chamou Os Rivais. Os Rivais. E não tem uma pista, nada? Só isso. O nome do filme é Os Rivais. Se vira aí. Tem uma pista. É um filme. É um filme conhecido, assim? Um filme... Ou é um filme obscuro que só você conhece? Do Festival de Sundance. cara, eu pensei muito em fazer isso, em pegar a lista dos filmes que ganharam o Kikito de Ouro e ver se eles foram traduzidos pro português de Portugal. Mas eu não fiz isso. Eu trouxe filmes conhecidos. É um filme conhecido. Tá bom, Os Rivais. Então eu diria que, bom, as coisas em Portugal, elas são bem lógicas, né? Então certamente é um filme que tem rivais. Verdade. Você pode me dar uma dica se é um filme recente ou não? É um filme... Bom, é difícil porque eu sou velho já, né, cara? Então eu acho que todos os filmes são recentes. Não, fala a década do filme, isso é ok? É 90-2000. 90-2000, tá. 90-2000? Os Rivais. A Outra Face. A Outra Face, ótimo. A Outra Face, eles são rivais. De Outra Volta, o Nicolas Cage, né, eles trocam de rosto e eles são rivais. Exato. É um filme dessa época, poderia ser Os Rivais. Poderia, um ótimo filme, por sinal. Bia, sua vez. Os Rivais, que filme é esse? Eu tô descacetada, não faço ideia do que poderiam ser os... Que é tudo, né? É. Todos sim. Os filmes são Os Rivais. Todos, minha resposta é todos. Não, brincadeira. Podia ser Romeu e Julieta, por exemplo. então. Mas 90-2000, Os Rivais. Nossa, é horrível, só tem vento na minha cabeça passando agora. Isso e uma bola de feno rolando. Eu acho... Será que porque eles são rivais? Mas aí é... Mensagem para você. Mensagem para você. Excelente. Seria incrível se esse filme se chamasse Os Rivais. Né? Porque eles são, né? Inclusive, essa é a graça da história. Ah, eu tô muito feliz. Eles poderiam ter olhado, tipo, a primeira coisa, né? Que acontece na história. Primeira coisa é que eles são rivais. Isso. Vamos dar esse nome. Exatamente. Mensagem para você. Se não for, na minha cabeça vai ser para sempre agora. Para sempre. Mas eu lamento decepcioná-los, mas o filme que se chama Os Rivais é Toy Story. Quê? Rival, o Woody e o Buzz são rivais. Essa não é a história do... Que maravilha, cara. O Portugal. Não, você tá inventando demais. É isso aí, Rafael. Tá inventando, Rafael tá inventando. Verdade. Bom, vocês erraram e foi maravilhoso. Então, mas pela perspectiva, quem errou? Né? Vamos ver aí. Quem que tá errado, na real? Quem errou? Uma nação ou vocês dois? Não foi uma nação. Foi o carinha da Buenos Aires Filmes. Exatamente. Porra. Os Rivais. Cara, esse cara não se esforçou nem nada. Ele chegou pra trabalhar 9 da manhã, 9:02 ele tava indo pra casa. O que eu geralmente acho é, essa foi a decisão tomada sexta-feira, 5:30. Que aí você fala, cara, se a gente decidir só agora, a gente vai pra casa mais cedo. Exato. É. E aí, então fica os rivais. Ah, mas é que... Os rivais, tchau. Ele já tá com a chave na porta. É. Chegou um filme aí sobre uns brinquedos que eles são rivais, os rivais. Rivais. Não, mas eles são brinquedos, os rivais. Rivais. Os rivais, deixa aí na mesa. Rivais. Inferno. Espetáculo. Gustavo, que nome você daria para Toy Story no português de Portugal? Então, Toy Story? Como é que chama Toy Story no Brasil? É Toy Story, não tem tradução. É Toy Story. É, não tem. Ah. Felizmente, né? Porque seria a cara da Paris Filmes fazer Toy Story. A vida é uma brincadeira. Um negócio assim. É que Toy Story é da Disney, né? Então é Buena Vista, não é Paris Filmes. Faz. Ah, entendi. A Disney gosta de manter as coisas universais. Aqui em Portugal deve ter uma lei que impede isso. Isso. Mas, ok, Toy Story. Toy Story é a história de brinquedos que são esquecidos pelo seu dono. E eles enxergam... Não, eles não são esquecidos, né? É, eles são esquecidos no mais na frente, né? Nem o primeiro não, né? Na verdade, ele tem os brinquedos, aí chega um novo brinquedo, que é o Buzz. Isso. Que é o rival, no caso. E aí os outros brinquedos ficam meio de lado, né? Preteridos, sim. Eu acho que, na verdade, a grande lição por trás de Toy Story é que eles são escravos, né? Que virada brusca, bicho. Deu até tontura. Não, é sério. Eles são escravos do Andy. E o pior é que o Andy não sabe disso. Eles vivem uma regra criada por eles mesmos de que eles amam esse deus, que é o Andy, pra eles. Mas eles não podem mostrar pra esse deus que eles são seres vivos. Eles criaram essa regra pra eles mesmos, que toda vez que Deus entra no quarto, eles têm que se fingir de morto. Nossa, Gustavo, eu nunca mais vou ver o filme. Que coisa horrível, velho. E isso, cara, é uma escravidão, é uma tortura. É uma tortura auto-infligida, assim. Eles que criaram isso pra eles mesmos. Então, eu diria que o nome do filme devia ser Escravos de Brinquedo. Que horror. Nossa, eu tô só chateada agora. Eu esqueci que trazendo esse filme, o Gustavo ia tentar detonar o filme. Desculpem, ouvintes. Eu não falei nada que não é verdade. A minha próxima sessão da psicóloga é na conta do Gustavo, pelo amor de Deus. Pelo amor. Tá, eu pensei aqui, e eu acho que, seguindo essa mesma linha, eu acho que eu deixaria mais evidente a questão do Buzz, e o nome desse filme teria que ser Ameaça que Veio do Espaço. Boa. Ameaça que Veio do Espaço. Direto para o SBT. Exato. Imagina a Ameaça que Veio do Espaço 3 depois. Numa locadora perto de você. Já estrearia no cinema em casa. Sim. Ia ter fila pra alugar na locadora do bairro, sabe? Que anota você num papelzinho que já tá meio amassado ali. Excelente. Bom, como o título do Gustavo tenta destruir os nossos sonhos e o da Bia é um sucesso do SBT, esse ponto vai pra Bia Fiorotto. Yes! Nunca tive a menor chance. Silvio, me liga. Mas eu vou dizer uma coisa, não tem cinema em casa em Portugal, porque se é em casa, não pode ser no cinema. O português não ia aceitar essa ideia. Tens razão. A gente acabou de perder o desafio que eu coloquei lá no começo. É tão cedo no programa. Eu esqueci total. A gente perdeu dois, né? Não fazer piada de português e não imitar português. Vou lançar o próximo desafio, que é não fazer referências a Roberto Leal. Valendo. Nossa. Impossível. Eu vou bater o pé e fazer. Acabou. Vai, Rafa, contamos com você. Ok, próxima rodada, começando com Bia Fiorotto. Bia Fiorotto, isso é uma série que se chama Que Loucura de Família. Ai, todas. Que década que a gente tá falando? A gente tá falando aí 90-2000 também. 90-2000. Loucura de Família. Não, isso não é 90-2000. Me veio uma coisa na cabeça, mas não é 90-2000. Tem que pensar numa série que realmente tem um louco, né? Porque... em geral, é bem literal, né? Essas traduções. Exato! É o bicho de sete cabeças, né? É tipo um filme sobre hospício. Mas é que aí não é 90-2000, né? Mas eu achei por um momento que fosse o Alf. Alf. Seria muito bom, Alf. Muita loucura rolando naquela família lá. É, se você partir do princípio que o Alf não existe, é só uma ilusão de toda a família Walsh, a gente poderia dizer que loucura de família. Exato. Tá, pera, mas deixa eu pensar aqui que eu tô... 90-2000? Podia ser Barrados no Baile também. Que, aliás, tem um nome horroroso em português também, né? Barrados no Baile. Horrível. Mas em inglês é horrível. Em inglês é horroroso também, tipo, é só o código. Um CEP, né? Imagina botar um CEP, cara. É, o CEP, mas assim, parece que é um código que você pegou, né? O código da fita no arquivo, sabe? Código da biblioteca. Cara, que horror. Só vem coisa errada na minha cabeça. É, eu espero que você não fale. Ah, não. Coisa errada que eu quero dizer é, tipo... Não, é isso. Ai, socorro. Eu falei que a família do Alf é a família Walsh, mas essa é a família do Barrados do Baile. Meu cérebro deu um nó aí. Família do Alf é a família Tanner. Tanner, ah, é verdade. Isso. Eu acho que Uma Loucura de Família tem a mesma raiz de tradução. Ah, não. Vocês estão ouvindo isso? Sim. Opa! Peraí, deixa eu aumentar alguém aqui. Estão ouvindo? Estou ouvindo. É a coisa de... É o alarme de incêndio. E é sempre... nunca é verdadeiro. Eles estão testando. Rafael, alarme de incêndio em momento Alura, vai. Quando acontece um incêndio, é muito importante que você conheça o mapa do edifício onde você está para você achar a melhor saída. E a melhor saída para você ter um upgrade na sua carreira ou conseguir uma colocação no mercado de trabalho é fazendo o mapa que a Alura te oferece em mais de 1000 cursos. E, além disso, você tem R$100 de desconto para escapar desse incêndio em alura.com.br/promoção/GugaCast. Eu tô me sentindo no fim do mundo, de verdade. Eu nunca me senti tão desolada gravando um programa com... Eu tô muito ansiosa agora. Gustavo, evacua o prédio agora! Agora! Então, na verdade, tá tendo um problema no alarme, no sistema de incêndio. E isso está disparando toda hora. Esses dias disparou umas 3 da manhã. Foi horrível. Putz. E, tipo, o lugar onde você faz ele parar fica longe do lugar onde fica o pessoal lá da segurança. Então leva um tempo até eles chegarem na sala onde desliga o alarme. E a gente tem que esperar. Nesse momento, tem um carinha desesperado lá embaixo, tentando desligar isso. Tá tudo bem? Você tem uma galera de cueca lá embaixo? Não, não é. Hoje é a quinta vez. Nossa. Cacete. É, não tá fácil. Please evacuate the building by the nearest exit. Do not use the elevators. Ó, parou. Bom, Guga, agora que você já apagou o incêndio do seu prédio usando a sua mangueira de bombeiro que você tem em casa, a gente pode continuar? Eu apaguei com o poder da mente. Boa. Eu usei a força. Boa, tempestade. Onde a gente tava mesmo? Na... uma loucura de família. Eu não ouvi a resposta da Bia, foi bem na hora que o alarme começou a tocar. Então, eu falei que puxando a raiz da tradução brasileira, eu acho que uma loucura de família é um maluco no pedaço. Né? O Fresh Prince of Bel-Air. Uau! Faz todo sentido, porque ele é maluco. Foi bem pensado, é. E todo mundo lá, olhando de perto, é bem maluco. Então acho que é isso. Todos eles são, verdade. Tá bom, minha vez? Sua vez. Que loucura de família. Poderia... ah, Family Guy. Family Guy seria muito bom, hein? Puta, seria Family muito Guy. Bom. Porque aí é verdadeiro, porque ele realmente é maluco. É uma família completamente maluca. Faz sentido. Eu diria que quem é completamente maluco é o tradutor da Buenos Aires Filmes, que traduziu como Que Loucura de Família, Dead Seventh Show. Puta, que pariu. De ser dos anos 70. Eles simplesmente ignoraram o fato de que passa nos anos 70. Ah, você vai descobrir isso assistindo. Chega, que isso. Pra que eu vou explicar tanto? Ou eles falam assim, não, é só porque, sei lá, no Winscousing é meio assim mesmo a maneira que eles se vestem. Que eles se vestem. Então, tudo bem. E os personagens principais não formam uma família. É isso que eu ia falar. Nem tem a ver com a família. A Kiri e o Red aparecem, tipo, muito menos, né? É sobre os amigos. Não, não é sobre a família, de fato. É sobre os amigos, mas eles passam os dias na casa da família do Eric. Da família Foreman. Dumbass! Eu tô assistindo agora essa série. Tô maratonando ela agora, durante a quarentena. E foi muito legal, cara. Até a sexta temporada. Depois ele dá uma declinada absurda. Mas é muito legal. Recomendo. É, eu amo essa série. Eu amo a música de abertura. Que é uma loucura nana, de família. Não é assim que vocês assistem? É assim que eu ouço. Tomara que ela sim. É bem louca. Nana. E se passar e nos anos família. 70 não faz diferença. Porque é uma fã. E aí na versão que eu escuto também, ele fala... Hello, Lisboa! Seria legal, né, se eles fizessem de conta que é em Lisboa, igual o SBT fez uma época, que o Chaves ia pro Guarujá. Sim. É a tradução localizada que eles fizeram, né? Muito bom. Tá bom. Então, próxima etapa. Bia, que nome você daria para Dead Seventh Show se você estivesse lá na Buenos Aires Filmes e tivesse que dar um nome melhor, se é possível? Que loucura de família. Eu daria o nome de Os Setentas. Os Setentas. Estiloso, hein? Parece... não é? Grupo de samba. Não ia colar, Bia, porque não são 70 personagens. Eu esqueço dessa parte literal, né? Mas assim, uma família muito louca. Também não é... ninguém ali é diagnosticado com nada. Então eu acho que os 70s... eu posso sim contar com a poeticidade do povo lusitano. Na verdade, o nome é muito literal, né? Porque show é usado pra... é série, né? É o programa. Programa, a gente traduziria assim, né? O programa dos anos 70. Aquele programa dos anos 70. É, aquele programa dos anos 70. Essa seria a tradução literal. Então o nome já é literal. Eu acho que foi isso que bugou a cabeça do nosso amigo da Buenos Aires Filmes, que fica em Lisboa, na rua Lisboa, número 1. Não, eu acho que ele só perguntou assim, que nome que a gente vai dar pra isso? Aí o cara falou, ah, chama Dead Seventh Show. Eles são rivais? Não. Então é que loucura de família. Não, não. Escuta que a gente tem dois nomes. Não, eu acho que foi o seguinte. Ele chegou e falou assim, ó, a gente precisa dar um nome pra aquele programa lá dos anos 70. Mas qual é o nome verdadeiro? Aquele programa dos anos 70. Não, eu sei que programa você está se referindo, mas qual é o nome em inglês do programa? O que significa aquele programa dos anos 70? Ah, meu Deus, a gente precisa ir pra casa. A gente já resolveu os rivais, põe qualquer coisa. Essa semana não acaba. Essa semana não acaba. É o único programa que não é literal. Que loucura de semana. Que loucura de semana. Ai, caramba. Deixa eu pensar. Eu acho que o nome podia ser tipo um trocadilho, assim, podia ser o trocadilho com o fato deles serem dos anos 70, sabe? Assim, tipo, eles serem meio hippies. Então podia ser Ripongas e Raparigas. Nossa! Ganhei. Puta que pariu. Pode soltar o microfone aí. Eu soltei na hora. Ripongas e Raparigas, evidentemente, é o nome correto que deveria ter sido adotado. Tem nem o que discutir, pelo amor de Deus. É, não tem. Maravilhoso. Inclusive porque o Gustavo usou a carta rapariga, que é uma carta que sempre aparece nesse jogo, que é... Botou rapariga, foi engraçado. A gente tem um humor tão fácil, né? Sim. Rapariga, em português europeu, significa apenas garota. Moçoila. É. Então, com ripongas e raparigas, Gustavo ganhou esse ponto. Está 1-1. Merecido. Obrigado. E vamos para a rodada de desempate com tudo empatado. E uma surpresa na rodada de desempate, a última rodada vale 0,1 ponto. Ai, Rafael, se você não existisse, você tinha que ter sido inventado. Ah, muito obrigado. Então vamos lá, última rodada. Quem vai começar é o Gustavo. Gustavo, eu vou te dar uma dica, que é uma série. E essa série se chama Competente e Descarada. Que maravilhoso. Competente e Descarada. É uma rapariga? É uma rapariga. É uma rapariga. Tá. Que década que é? É 80-90. 80-90. Competente e Descarada. Uma série americana. É, uma série americana. Podia ser uma série mexicana. Podia, totalmente. Podia ser a usurpadora aqui. Podia, total. Descarado podia ser também a outra face. Rivais descarados. Rivais descarados. Sabe o que é o pior de tudo? Eu conheço essa tradução. Ah, olha aí. Eu acabei de lembrar. Puta merda. E eu acho que eu sei qual é. Eu acho que eu vou acertar, então. Eu vou... Murphy Brown. Ah, ok. Bia, sua vez. Gente, eu sou obrigada a jogar pra ganhar, entendeu? Isso aqui é um jogo. O Brasil tá vendo que eu sou aqui dentro, que eu sou lá fora. Entendeu? Eu tô jogando aqui com o meu coração. Mas eu também preciso defender o que é meu. É The Nanny. The Nanny, exatamente. Eu sabia! Pô, mas foi um bom chute meu, hein? Mr. Sheffield! Bom, o Gustavo pode empatar ainda na rodada de criatividade. Competente e Descarada foi legal porque foi literal. Agora voltou ao normal aí, o expediente na Buenos Aires Filmes. Isso foi uma terça-feira normal, eram 2 da tarde, tava tudo bem. Como? É sobre uma babá, o nome podia ser a babá. Como é essa babá? Ah, ela é competente e descarada. É, ela é espevitada, mas ela faz bem o trabalho. Ah! Competente okay. E descarada. Competente e descarada. É, então, eu já tinha visto isso numa lista de... Acho que foi do BuzzFeed mesmo, de filme, de obras culturais que ficaram curiosas em português de Portugal. Tá, mas eu ainda posso ganhar. Pode. Eu queria que não, mas pode. Tá bom. Então, uma outra tradução... para The Nanny em Portugal. Uma outra coisa muito boa para você fazer nomes de séries são aliterações. Então eu acho que podia chamar A Babá do Brooklyn. Babá do Brooklyn. Bom. Muito bom. Bia, é a sua chance de manter essa vitória ou de deixar tudo ir por água abaixo. Esse ponto vai valer o quê? Porque se eu ganhar, empatou. Vai ficar 1,1, empataram 1,1. Isso. Eu acho que o título poderia ser mantendo a coisa da literalidade, se eu estiver errado, por favor, não me corrija, gritalhona e brincalhona. Não. Parabéns, Bia. E a vencedora é Bia Fiorotto! 1,2-1. Foi por muito pouco, por 0,2, mas você mereceu, parabéns. Ah, é. Aí fica desmerecendo aí, né? Por pouco. É, mas eu ganhei mesmo assim. Nem esse pouco, aquelas que entram no jogo, né? Nem esse pouco você conseguiu. Cara, eu tô muito feliz. Eu queria primeiro agradecer todo mundo que me trouxe até aqui, que acreditou em mim. Todo mundo viu que semana após semana eu venho treinando meu intelecto pra participar de um jogo do GugaCast novamente. Quero agradecer aos Fiorotters, toda a base dos meus fãs aí, espalhado pelo mundo, entendeu? Muito obrigada a todos vocês que dia após dia falam pra mim que eu sou engraçada e eu acredito. Meus parabéns. Meus parabéns. Vocês não estão vendo agora, mas eu tô com as mãos juntas, assim, e balançando elas de um lado pro outro, sabe? Em símbolo de vitória. Você mereceu. Num jogo que eu marquei um gol bonito desse, que foi Ripongas e Raparigas. Esse gol é histórico. Esse gol vai ficar na memória. Foi uma vitória merecida. Parabéns, Bia. Muito obrigado, muito obrigado. Eu fico feliz que o meu golaço tenha engrandecido sua vitória. Puta que pariu. Como você é, cara. Sinceramente, hein? Olha, e aí, Rafa, vamos para as histórias? Vamos. Hein? Já não é sem tempo. Pô, vambora. Eu acho que já deu. Eu, por mim, já deu. Música. Rafael, que histórias a gente precisa para os próximos programas? Para os próximos episódios, precisamos de histórias de sexo. Histórias de luxúria e pecado sem limites. Sem limites. A gente podia chamar a Bia para esse programa, hein? Podemos. Podia também. É, porque eu sabia que ela ia fazer isso. Então já tá convidado. Eu aceito. Precisamos também de histórias de Dia das Crianças, histórias de inocência e imaginação e dos seus pais impondo limites. Posto assim lado a lado é tão estranho, né? Mas uma coisa leva a outra, então. Leva a outra. Uma coisa é decorrência da outra. Também queremos histórias de trabalho, histórias que te fizeram sentir que você estava no episódio do The Office ou quem sabe mesmo num episódio de Futurama, se o seu trabalho é com entregas interplanetárias. E precisamos ainda de histórias, o cliente nunca tem razão. As histórias do outro lado, de como você teve que lidar com clientes do seu negócio sendo completamente babacas com você. Muito bom, quem lê a primeira? Bia lê a primeira? Bia lê a primeira. Deixa eu aquecer aqui. Eu ia fazer a piada do Roberto Léo, eu abri a boca e fechei. Pode fazer, o Rafael estragou imediatamente quando ele falou assim, eu bato o pé e vou fazer. Ah, é que eu ia justamente... Bom, vou aquecer minha voz aqui. Eu bati o pé, bati o pé. Então vamos lá. Essa história chama-se Menina Faceira. Faceira. Faceira é tão pagode 90, né? Morena faceira, não é uma coisa assim? O pagode 90 ainda está acontecendo em Portugal. Vamos lá. Olá, Guga e Rafa. Mandei pelo site, mas eu esqueci de dizer o meu nome. Me chamo Amanda, sou de São Paulo, mas hoje eu vivo em Amsterdã. Ou, como dizem os portugueses, Amsterdão. Que demais. Amsterdão é muito bom, cara. Eu não sabia disso. Excelente. Então, não parece coisa do Maurício de Souza, que ele chamava Batimão, Super-Homão? Parece Super-Homão. E aí, Amsterdão. Obrigada por lerem a minha história. Morei em Portugal por 11 meses e diria que essa foi uma experiência, digamos... um tanto quanto interessante. Foi morando em Lisboa que aprendi o famoso português de Portugal e é essa história que venho aqui compartilhar com vocês. Peço por gentileza que quando lerem a parte dos portugueses que façam aquele sotaque carregado que todos adoramos. Quero pedir desculpa de antemão aos portugueses. Não, você faz se quiser. É opcional, opcional. É aquela coisa, gente. A gente tenta, tá? Eu não sei fazer, eu não vou fazer. Se eu começar a fazer e ficar muito boba, eu vou parar. E Portugal, eu te amo. Vocês estão no meu coração, não se sintam ofendidos, por favor. Eu e meu ex-marido saímos do Brasil dia 1º de março de 2009. Chegamos em Lisboa de manhã. Como ainda faltavam algumas horas para fazer o check-in no hotel, decidimos parar para tomar um café. Foi esse o começo de uma série de situações que me fizeram entender o jeitinho português. Jeitinho português é legal. Cheguei ao balcão e perguntei à senhora do caixa. Por favor, esse bolinho aqui é de quê? Ora, pois, é bolo. Sim, claro, mas de qual sabor? A minha senhora, bolo tem gosto de bolo. Achei melhor não fazer mais perguntas e descobri que era um bolo simples mesmo. Gente, mas eu falo isso, bolo de bolo. É, verdade. Vocês não falam isso também? Tipo, que sabor é esse? Ah, esse? É bolo de bolo. Mas ela não falou isso. Ela só falou, é bolo e tem gosto de bolo. É. Bolo é uma palavra incrível, né? E nos Estados Unidos, esse tipo de bolo chama pound cake. Bolo perdeu um pouco do brilho pra mim quando eu fui numa nutricionista e ela usou o termo bolo alimentar, que é um pouco nojento, se você pensa. É, nojento. É. Realmente, vamos parar aí. Mas eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas um amigo meu foi pra Portugal uma vez e ele chegou pro cara e falou assim, o prato principal do restaurante, o carro-chefe, era arroz com camarões, que eles chamam de arroz com gambas. E aí ele falou, esse arroz com gambas é bom? Aí o cara falou assim, pra quem gosta de arroz com gambas... Aí ele falou assim, eu gosto de arroz com gambas. Eu já fui em todos os restaurantes da região e comi arroz com gambas. Comparado com arroz com gambas dos outros restaurantes da região, esse arroz com gambas é bom? Aí o cara ficou pensando, olhou pra ele e falou, pra quem gosta deste arroz com gambas? De fato, essa é uma resposta muito subjetiva. Então ele só pode ser bom pra quem gosta dele. Eu não sei do que você gosta, né? Exato. Ele tá certo. Bom. Achei melhor não fazer mais perguntas e descobri que era um bolo simples mesmo. Quando eu reservei o hotel, achei um pouco estranho na diária estar incluso um pequeno almoço. Mas também achei bem vantajoso já ter uma refeição inclusa. No dia seguinte ao check-in, desci à recepção após o meio-dia e perguntei. Por gentileza, onde serve o pequeno almoço? Serve-se no andar de baixo, já está encerrado. Pode voltar amanhã das 7 às 10. Resolvi não fazer mais perguntas, apesar de achar bem estranho já ter terminado, e fui a um bar pedir um sanduíche. Eu quero só dizer que ela escreveu sandwich. Eu achei jet setter da parte dela fazer isso. Eu curti também. Fui ao bar pedir um sandwich, já que estava aguardando ansiosa pro almoço e nesse momento eu tava com bastante fome. No elevador, eu prestei mais atenção em um anúncio colado na parede, e lá haviam algumas informações do hotel, e uma delas dizia o horário do famoso pequeno almoço, e uma pequena foto embaixo com frutas, pão e café, e foi então que eu me dei conta. Ah, o pequeno almoço é café da manhã. Cara, é um nome muito legal, né? Pequeno almoço. É. Eu gosto de pequeno almoço, mas o meu nome de refeição favorito é o brunch. Brunch é muito bom também, mas pequeno almoço é legal primeiro porque parece um nome indígena de filme dos anos 60. É verdade. E em francês é a mesma coisa também, petit déjeuner, é a mesma coisa. É? É? Eu não sei, é? Tô acreditando. É, mas é muito legal, né? Tipo, o pequeno almoço, porque depois vem o grande almoço. Eu menti, o brunch é o meu segundo favorito, o meu primeiro favorito é almojanta. Almojanta. Almojanta é muito errado. Almojanta, né? É o mais legal de todos, e eu também tenho o conceito que eu sempre divulgo por aí, que é o almocedo, que é quando você tá com fome às 11h30 e você precisa comer, velho. E aí as pessoas ficam, ah, mas são 11h30, você fala, me deixa, eu respeito a minha fome, cara. Almocedo, ninguém nunca morreu de almocedo. Almocedo. Almojanta parece quando o cara, tipo, junta um Fusca numa Kombi. E aí, esses caras que põem o nome no carro, né? Ah, isso aí é almojanta. Esses caras põem o nome no carro, meu namorado é um deles. Ele tinha um carro chamado Fúria, antes da gente vender era a Geni. Geni. Bom, outra situação inusitada foi quando eu e meu ex-marido fomos a um restaurante que não era em uma área jurídica. Turística, área turística, não era uma área turística. De fato, vai. Não era jurídica. Você não sabe? Vai que não era turístico, mas... É, foi no fórum, era, né? No fórum. Outra situação inusitada foi quando eu e meu ex-marido fomos a um restaurante que não era em uma área turística. Nos sentamos e o garçom nos ofereceu um cardápio. E aí eu perguntei, por favor, pode me trazer um outro cardápio? Ora, pois não precisa, todos são iguais. Eu imagino, sabe quem? O Bruno Aleixo. Sabe o Bruno Aleixo? Não, quem é Bruno Aleixo? Do Quero Ser Proxeneta? Não sei o que é. Ah, Guga, depois eu vou te mandar o link, é muito comprido pra explicar, mas ele é um comediante que ele usa um cachorrinho. Não conheço. Enfim. Depois eu te mando. Tá bom. Com o tempo e com muita gafe cometida, eu fui descobrindo as palavras como telemóvel é celular, durex é camisinha. É muito bom, né? Porque, cara, né? Você chega na loja, tem durex, a pessoa fica super, né? Moço, mas aqui é uma calunga, que isso? É. Eu vou colar isso aqui com durex. É, todo mundo te olhando, né? O que ele vai fazer? Esses brasileiros, sinceramente. Durex é camisinha. Mas durex não cola, não. Eu tenho um aqui bem grudento. Ah, não! A imagem mental, sabe? Eu não precisava disso. Durex é camisinha, puto é menino, fish é legal, bicha é fila, bica é cafezinho, entre outros. Peraí, é fish ou será que é fixe? É fish. Fish? Ah, você sabe? Sei. Tanto que tem uma expressão que é bué fish. Fish. Bué fish, que é muito legal. Porra, que legal. Muito bom saber. Quando a gente for pra lá, conhecer o castelo da família. A situação mais inusitada e um pouco constrangedora foi no meu trabalho. Eu trabalhava em um restaurante próximo a um colégio militar e ao estádio do Benfica. A maioria dos meus clientes eram famílias ou militares idosos aposentados. Que galera, hein? Certo dia, estava atendendo uma mesa de 4 velhinhos que se encontravam lá todas as semanas. No final do jantar, eles pediram 4 cafés. Porém, com o corre-corre da sexta-feira à noite, acabei derrubando os cafés quando esbarrei um colega. Nossa, derrubando café, quebrando xícara, um diabo, né? Pedi os cafés novamente no bar e levei à mesa pedindo desculpas. Me desculpem a demora, mas é que quando eu estava trazendo os cafés, eu trombei com um colega e acabei me atrasando. E os senhorzinhos ficaram todos empolgados. Ora, pois, o que fizeste? Repete. Eu não vou repetir nada. Se vocês estão assim assanhados, é porque eu falei besteira. Excelente reação. Eu não vou repetir nada. Eu imagino ela limpando a mão na metade. Eu não vou repetir porra nenhuma que vocês estão falando aí. Deixei a mesa e fui perguntar a um colega o que eu tinha falado de errado. Expliquei a história e ele me disse, ah, bom, faz todo sentido. A menina acaba de dizer para 4 senhores que atrasou para levar os cafés porque estava ocupada fazendo sexo oral no colega. Nossa. Eu falei o quê? A menina falou que trombou com um colega. Trombar é fazer sexo oral com alguém. Ah, ok. Faz sentido, né? Pela tromba, talvez. Mas não precisa ter uma tromba pra fazer sexo oral também. É isso aí, me chamem pra história de sexo. Porque esse trocadilho com tromba e muito mais, né? Chegando aí. Voltei à mesa, dando risada. E os senhorzinhos ainda estavam todos animadinhos. Animadinhos, é um jeito muito bom, né? Avisei que já sabia do que estavam falando e demos muitas risadas. Rimos muito, os conselhos do bar. Também ajudei um dia o meu gerente em uma entrevista com uma brasileira. Quando a menina foi embora, ele veio me perguntar: a menina pode me ajudar? Perguntei à rapariga o que ela tem feito como trabalho no momento e ela me respondeu: tenho feito uns bicos, nada sério. Bom, parece que ela é freelancer, né? Não tem emprego fixo. Ah, que alívio, porque fazer bico como trabalho é prostituição. A brasileira falou com tanta naturalidade que pensei, ah, deve ser isso mesmo. Ele deve ter pensado, pelo menos, ela é sincera. Ouvindo, falando, não, pontos pela sinceridade, viu, rapariga? E é curioso, porque rapariga do outro lado também, né? Enfim. É. Essas foram só algumas de muitas situações que eu vivi em Portugal. Hoje eu moro em Amsterdã, né, amiga? E toda vez que eu vou ao consulado, tem sempre uma situação engraçada. Como quando eu fui renovar meu passaporte e a atendente disse: mas essa sua assinatura não tem condições, não. Muito feia, muito complicada. Escreva só o nome que tá bom. Volta lá, menina. E foi assim que a atendente me fez mudar de assinatura. Espero que tenham gostado da minha história e um abraço grande. Ai, Amanda arrasou. Cara, que talento. Excelente. Beatriz Fiorotto fazendo sotaque português, hein? Maravilhoso. É aquela coisa, eu acho que eu sei. Se eu sei de verdade, só os ouvintes portugueses vão me dizer. Eu achei que ia ser meio zoado e não, assim, é perfeito. Quando ela fala a palavra não, fala aí, Bia. Não. Olha aí, perfeito. Perfeito. Muito obrigada, muito obrigada. Quem lê a próxima? Eu leio a próxima. Vai lá. Essa história se chama O Malhão. O Malhão? O Malhão. O que é O Malhão? É uma malha bem grande. Pode ser. É um suéter, né? É, isso é. Mas aí, malha, minha avó falava, né? Põe a malha que tá frio. E imaginava um pedaço de tecido gigante em volta de mim. Deve ser isso que chama em Portugal, né? O Malhão. Malhão é o que assinala um limite de espaço. Marco, baliza, divisa. Ou arremesso de bola para o alto. Ok. É muitas coisas, né? Não esclareceu muito, não. Tudo bem. Esse nunca foi meu objetivo. Olá, Guga, Rafael, Caio, possível convidado e ouvintes. Oi. Hoje contarei a vocês um dos dias de maior tensão da minha humilde e normal vida. Gosto do meu nome, por isso podem ler ele se quiser. Mas o dos demais integrantes peço que mudem. Sei que é uma sugestão óbvia, mas darei assim mesmo. Cartas de baralho ou membros da realeza. Ok. Apenas para preservar os demais participantes desta desventura. Vixe. Lá vem. Contextualizando, o ano é 2014, ano em que os níveis do sistema Cantareira preocuparam São Paulo. NASA descobriu o primeiro planeta habitável e ano em que Michael Jackson lançou um álbum mesmo depois de ter morrido. Certamente, ele se encontra em Francisco Morato tomando uma cerveja numa mesa de plástico em um boteco. Muito bom. Sou um adolescente da periferia da Zona Sul de São Paulo, viciado em videogames e... Rafael! O que foi isso, Bia? O que é isso? O que mais aconteceu no ano de 2014 no interior de Minas Gerais? Pô, vem de todo lado agora. Eu não sei mais o que esperar. Nem eu esperava. Agora eu sei como vocês se sentem. Em 2014, a prefeitura do município de Francisco Morato e o seu serviço de assistência médica lançaram o processo seletivo pelo edital 1 de 2014, que visava a realização da matrícula para o curso introdutório de formação inicial e continuada para ACS, que vem a ser agente comunitário de saúde. Vagas remanescentes. Ah, eu lembro dessa época bastante. Agora eu tô bem situada no tempo. Obrigada, Rafa. E é bastante suspeito justamente quando o Michael Jackson foi visto lá, né? Esse concurso ser aberto. É que eles pensam que a gente não sabe, entendeu? Os caras são... Liga os pontos, né? É, entendeu? Retomando então depois do susto. Sou um adolescente da periferia da Zona Sul de São Paulo, viciado em videogames e que entrou em depressão. Notas na escola caindo, ciclo social pequeno, essas coisas. Tenho uma família muito grande mesmo e logo fui assunto entre as ligações de fofoca entre familiares e nos grupos de zing-zong das famílias de pai e mãe. Zing-zong. Zing-zong. Zap-ex. Tá parabéns pelo uso da expressão zing-zong. Dentro desses grupos estava o meu tio. É, ele falou cartas, né? Vamos fazer cartas, a gente vai ir pra casa mais cedo. Eu tinha pensado em calças, tipo, irmão Leves, tio Leves. Não, não, chama ele de Copag. Copag, boa, boa, boa. Tá bom. Estava o meu tio Copag, irmão da minha mãe, jogador de futebol que jogava em um time numa cidade do interior de Minas Gerais. E ele põe aqui, desculpa, Rafael. Copag recebeu uma proposta para jogar na Associação Acadêmica de Coimbra, ou como chamam por lá, Briosa. Nossa! Alguns dias depois de Copag aceitar contrato e estar em terras lusitanas, Copag me liga. Tô rindo que não era o cara Copag. Imagina um baralho ligando, sabe, com uma mãozinha saindo assim da caixinha e liga. Copag me liga e não lembro exatamente o que ele disse, mas de algumas partes como: sei que anda meio triste, seu primo vai se sentir sozinho, se seus pais deixarem. Aceitei de prontidão, achei que seria uma boa oportunidade para recomeçar. Meus pais foram relutantes, mas logo aceitaram. E assim, às pressas, no meio do ano, me mudei para Coimbra. Por sorte, consegui me matricular em uma das últimas vagas da escola pública da cidade, no curso de Artes Visuais. Curso que eu tinha zero conhecimento prévio e minha maior obra de arte até então tinha sido um boneco de palito dando mortal em um stop motion no bloco de notas. Que legal, eu queria ver isso. Ótimo portfólio. Sem entender direito o sotaque, lá estava eu, a 7 mil quilômetros de casa. Alguns meses depois... Tem que ter a música, né? Trululu, alguns meses depois... Boa. Eu acho que não. Eu acho que você fazendo o barulho já valeu a pena. Foi suficiente. Pronto. Lá estava eu, com minha primeira namorada, a... A gente precisa de outra marca de baralho, né? Já que era pra ter nome de baralho. Deixa eu ver aqui, baralhos portugueses. Procura daí, que eu procuro daqui. Peraí que eu achei um. O nome dela vai ser Cartomagia. Nossa, muito bom! Ela é automaticamente a Sandra Rosa Madalena na minha cabeça. Lá estava eu com minha primeira namorada, Cartomagia. Continua. Cartomagia. Mas antes de continuar a história, eu quero sugerir que o CAD faça uma investigação sobre o monopólio dos baralhos no Brasil. Sim, só tem um, Copag. É isso aí. Portugal tem outro, Cartomagia. Cartomagia. Lá estava eu com minha primeira namorada, Cartomagia, e meus amigos no curso em que eu sofria para tirar uma nota média. Apesar de tudo, eu estava feliz. Ao lado da escola em que eu estudava, havia um shopping com um supermercado, e eu adorava passar por lá antes da aula para comprar uns docinhos. Apenas para explicar melhor a situação, os doces que eu comprava eram aquelas balas de goma estilo Fini, e elas eram dispostas como naqueles quiosques de shopping que se encontram uma variedade enorme de sabores e formatos. Porém, com uma diferença: você mesmo pesava. Eu amo, amo, amo esse negócio que ele está descrevendo. Eu sou uma criança de 4 anos quando eu tenho isso disponível pra mim. Uma vez eu fui ao Hopi Hari e lá tem esse negócio de você se servir de doce, pôr tudo num saquinho. E eu já era uma mulher adulta e eu fiquei com Sugar Rush num parque de diversões. Foi maravilhoso. É melhor do que qualquer outra droga que eu poderia ter usado. Açúcar é número 1, cara. Pupila dilatada na montanha russa, sabe? Muito bom. Uma vez eu levei a Amanda, filha do Rafael, nessa loja e deixei ela comprar tudo que ela quisesse. É verdade. Você é o melhor tio de todos. O melhor tio de todos. Eu queria que você fosse meu tio. É, o Rafael não achou. Mas esse é o papel do tio, cara. Ele me olhou mó feio, tipo, ah, cara, por que você fez isso? Hoje mesmo, eu atendi uma chamada de vídeo da minha sobrinha Clarice. O meu irmão tava fazendo uma reunião super séria de trabalho e ela tava brincando de espiã. A brincadeira consistia claramente em tentar entrar na câmera da reunião enquanto ele tava fazendo. E aí eu tipo, tá, qual é a próxima etapa do plano? Cacá. E aí ela, ai, tia Bia, eu vou me camuflar aqui nas almofadas. Tia, e aí, meu irmão, não, porque os resultados desse mês foram bem melhores, tá? Tio tem que servir pra isso. Se fosse pra educar, era pai. Isso aí. Tá, você mesmo pesava. Porém, com uma diferença. Você mesmo pesava. Digitava o código do produto. Na balança também podiam ser pesadas frutas e outros produtos para fazer o mesmo. E pagava, sem qualquer supervisão próxima, além dos seguranças que ficavam na porta do mercado, sem grande visão do local. Certo dia, eu, Cartomagia, e minha amiga... Ah, cara, não tem outra marca, vai ser só baralho mesmo. Baralha. Baralha. Baralha. Minha amiga, baralha. Baralha. Compramos guloseimas atrasados pra aula. Baralha selecionou suas guloseimas e foi a primeira a pesar. E a partir daí, o coceira no dedo, o bolacha murcha, o pixel preto no monitor, deu suas caras. É, o muito bom. Quando eu vi Baralha a medir o peso de seu saboroso doce, vi que ela colocava o dedo embaixo da balança para assim diminuir o peso registrado e pagar menos. Não faz isso, Baralha. Mas ignorei a situação. Pô, Baralha, sabe? É, Baralha, isso não se faz. Quando foi minha vez de pesar os docinhos, registrei o código normalmente. Quando vi o nome do produto impresso, milho frito. Fica aí a dica pra Fini lançar uma bala chamada milho frito. Com aquele gosto de pipoca doce, né? Eu comeria. Pode ter o gosto que quiser. Se chamar milho frito, vai ser um sucesso. Sucesso. Inicialmente pensei, what the fuck? O nome disso não é pipoca? Voltei ao painel com códigos de produto, memorizei, digitei de novo e lá estava impresso. Milho frito. Repeti esse processo mais umas duas vezes. Quando vieram cartomagia e baralha, me alertar que faltava pouco para o horário da aula. Então aceitei meio destino e colei o código ao saquinho e me dirigi ao caixa de autoatendimento para pagar. Quando finalizei a compra, que custou 90 cêntimos a menos do que eu originalmente pagaria, me dirigi à saída, sendo impedido bruscamente pelos seguranças. O me acompanhe até hoje me dá calafrio na espinha. Peraí. Nossa. Centavos chama cêntimos em Portugal? É, aparentemente é isso. Que legal. Nossa, ele tá vivendo o meu pior pesadelo, porque mesmo se eu... É aquela coisa, né? Eu roubei alguma coisa da loja? Não. Eu tô tensa passando pelo negócio de segurança? Sim. Sempre. Fui levado a uma salinha de metal, sim, igual àquela dos filmes, para ser interrogado. Nossa, atacou minha ansiedade nervosa agora. Eu só tô com vontade de comer milho frito. Eu comeria milho frito pra descontar minha ansiedade agora. Seria demais. Baralha imediatamente pôs-se a chorar e eu entrei em choque. Não sabia ao certo o que estava acontecendo. O segurança, um homem alto de queixo quadrado, estranhamente imponente, começou a me perguntar. Há quanto tempo faziam isto? Respondi prontamente que não havia feito nada de errado. O que aconteceu era apenas um mal-entendido e que queria comprar guloseimas e o código não funcionara. Ele obviamente não acreditou e começou a, como meu pai diz, jogar verde para colher maduro. Achas que nasci ontem? Vejo gajos como ti e tua amiga fazerem isso todo dia. O que mais vocês compraram? Vocês fazem isso toda vez? Ai! Que inquisição, né? Pô, 90 cêntimos. Bia, você pode fazer, por favor, a fala do segurança? Pra gente? Posso. Por favor? Vai, vamos. Achas que nasci ontem? Vejo gajos como ti e tua amiga fazerem isso todo dia. O que mais vocês compraram? Vocês fazem isso toda vez? Hein? Diga para mim! Para todas as perguntas, respondia tentando parecer calmo e tranquilo, de forma sincera. Afinal, eu havia cometido um pequeno deslize. Mas o fato de estar com minha amiga, que infelizmente havia feito algo errado, e provavelmente também o fato de ser um Zuka, contribuíam para eles não acreditarem na minha história. O que é um Zuka? O que é um Zuka? Zuka eu acho que é corruptela de brazuca. Brazuca. Brasileiro. Sugeri a eles para que eu pagasse logo a diferença, pois estava atrasado para a aula, que nesse momento já havia começado. E foi então que ele proferiu as palavras que travaram meu cu a ponto de impossibilitar a entrada de qualquer molécula de manteiga que fosse. Por que manteiga, velho? Deixe-me ver o teu cartão, cidadão, por favor. Imigrei para Portugal muito subitamente e a forma mais rápida de se entrar no país era com o visto de turista. Supostamente não poderia ser estudante ou ter um documento de cidadão do país. Minhas palavras passaram a sair trêmulas. As palmas da minha mão ficaram instantaneamente frias e suadas. Não está comigo, disse eu, desviando o olhar. Que nem um cachorro culpado. É. Logo, o segurança disparou mais uma frase que fez os meus níveis de adrenalina atingirem outro pico. Sabes que pode ser deportado por andar sem documentos. Pois então, neste caso, terei que ligar para a polícia. Meu Deus, cara, tudo por causa do milho frito. Era isso. Acabou. A vida maravilhosa que havia conquistado naquele país seria extinta por um maldito de um milho frito e uma ação de rebeldia adolescente da minha amiga Baralha. Já era. Ah. Foi então que Cartomagia, também chorando, suplicou para que os seguranças não o fizessem. Eles então pediram meu passaporte e adivinha, eu não estava com ele em mãos também. Mas, rapaz... Você tava andando com o quê, né? Só o dinheiro do milho frito e mais nada? Só. Tô com dinheiro contado pro milho frito e mais nada. É isso que o cara sai de casa. É, eu tenho que levar umas moedinhas pro milho frito do dia. Sou muito esquecido e desastrado. Logo perco coisas com muita facilidade. Então prefiro deixar documentos importantes em casa. Ando só com RG. Está em casa, Eles então sugeriram que eu ligasse para os meus responsáveis para trazê-lo. Eu fiz. Entretanto, meu tio Copag passa o dia treinando e não atende. Liguei para minha tia e ela também não atendia. O desespero tomou conta do meu corpo, enquanto os olhos do segurança olhavam fixos para o meu celular no Viva Voz e para minha tentativa falha de contato com eles. Para meu terror, o homem que estava se deleitando com sua autoridade lançou mais uma... Sabes que pode ser deputado? Gotas de suor por todo o corpo. Então, ele sai da sala, enquanto minha amiga suplicava meu perdão. Eu só pensava no que fazer. Como ia sair daquela situação? Será que eu vou usar algemas e ser expulso para sempre do país que eu tanto amei? O homem volta com papéis na mão e uma moça vestida com um uniforme idêntico ao dele. Parecia se tratar de uma superior ou coisa do tipo. Ele joga os papéis e a caneta na minha frente e pede para eu assiná-los e acompanhá-lo depois. No papel, havia espaços para preencher nome e outras informações. Então ele solta um. Se eu tiver a fazer isto novamente, é direto para a polícia. E me leva para pagar a diferença de 90 fucking cêntimos. Com as pernas bambas e mais branco que o europeu padrão, consegui explicar a situação pro diretor. É muito branco, bicho. E ele me permitiu assistir ao resto da aula. Você vira pro diretor. É o seguinte, a minha amiga, ela tá roubando, né? Aí o que aconteceu? Aí eu fiquei na salinha. Minha amiga tava roubando. E aí eu botei o código e era de milho frito. E o que é milho frito, cara? E eu chequei várias vezes, sério, eu chequei várias vezes. Eu olhei, foi horrível. Milho frito, milho frito, milho frito. Qual que é a matéria? Que... Essa é a história de como quase fui preso e deportado de Portugal. Espero que tenham curtido. Esse é meu primeiro e-mail realmente enviado. Sou fã do podcast desde o terceiro episódio. Olha! Fiz o esquema piramidal da brodagem, mas não enviei meu e-mail a tempo porque, adivinhem, esqueci kaká. Minha história. Senti que essa história merecia ser contada, mas como é pequena, vou deixá-la como bônus. Por meu tio ser jogador do time, eu tinha acesso ao estádio em áreas restritas. Em um jogo contra o Benfica, eu fui até a área de imprensa e consegui um autógrafo do goleiro da seleção brasileira, Júlio César. Enviei ele como surpresa para sua maior fã, também conhecida por mim como minha mãe, junto com outros trecos de Portugal, em uma encomendinha que enviava periodicamente para ela. Ela, achando que se tratava de um pedaço de papel aleatório, jogou fora junto com a embalagem. Mais um gol da Alemanha. E curioso a gente falar do Júlio César no mesmo programa que a gente falou de Os Rivais, também conhecido como Toy Story, porque muitos dizem que eles parecem muito com o Buzz Lightyear. Ele é igual o Buzz Lightyear. Inclusive, quando ele falou Júlio César, eu até ia falar. O segurança que ele descreveu lá tinha o queixo quadradão, assim, eu imaginei uma pessoa tipo o Júlio César. Será que não era o Júlio César fazendo ali uma renda extra pra ajudar no final do mês? Ia ser engraçado se o Júlio César fosse segurança do shopping. Mas é isso aí, cara. Roubar é roubar. Não importa se roubou 90 cêntimos ou se você roubou, sei lá, uma tonelada de milho frito. O crime é o mesmo. Não faz diferença. Exatamente. E tem que pagar pelos crimes que fizeste. É. Fica ligado da próxima vez. Posso ler a última? Faça isso. Por favor. Na Casa da Mariquinha. O nome das histórias são músicas do Roberto Leal? É claro que são. A piada do Roberto Leal estava entre nós o tempo todo. O tempo todo. Ela está no meio de nós. Por isso que eu não deixei passar, assim, dizer que a gente não ia citar Roberto Leal. Imagina. Já tinha escolhido esses nomes maravilhosos. Então, antes da gente começar, eu vou no YouTube... E eu vou ouvir a música O Malhão. O Malhão, Roberto Leal. Várias pessoas já pesquisaram isso. Tem 306 mil views. Olha aí, é realmente um malhão. É legal a música, hein? A letra diz o seguinte. Ó malhão, quem te deu as botas? Foi o cacheirinho, ó pirim-pim-pim, das perninhas tortas. Poesia. Eu acho que se ele tivesse respondido isso pro segurança, ele teria sido liberado. É, seria uma maneira, né, de distrair o segurança. Isso. Ele falava, quem te deu esse milho frito? Aí ele falava, foi o caixeirinho pirim-pim-pim das perninhas tortas. Aí ele ia dizer, você é um grande fã do Roberto Leal, tá liberado. Bom dia, Guga, Rafael, Caio, eternamente citado e possível convidado. Meu nome é Tiago Ramos de Andrade, sou de São Francisco do Sul, uma pequena ilha no norte de Santa Catarina, próxima de Joinville. Por favor, mantenha o meu nome. Quando pediram histórias de Portugal, fiquei muito na dúvida se ela iria passar no filtro do Rafael. Mas como em diversos programas basta citar o evento, o tema do programa que ele escolhe, estou esperançoso. Caraca, tirou o seu sistema muito. Assim. É, as pessoas ficam me zoando, mas não é verdade. Eu escolho coisas muito pertinentes. É engraçado se for tipo assim, na Avenida Portugal, sabe? Ela começa no ano de 2000, ano do bug do milênio, da Vaca Louca, e quando a Wilson começou a vender bolas aos montes por conta de náufrago. Vaca Louca, lembra dessa doença da Vaca Louca? Vaca Louca. Lembro. A famosa encefalopatia espongiforme bovina. Uhum, também conhecida. Rafael, você é tudo. Nossa. Cada vez que você fala essas coisas, eu não decepciono nunca. Nunca. É muito bom. A encefalopatia espongiforme bovina, ela é causada por um prion, que é um, como dizer, né? É uma coisa ainda mais simples que um vírus. Não é um ser vivo. Você sabe isso de cabeça? Sei. Cara, sabe, eu fico sem palavras. Deve ser muito da hora conviver com você, Rafa. Sinceramente. É muito legal, Bia. Você devia experimentar. É muito legal. Muito obrigado. Esses dias eu tava respondendo, eu tava dando uma olhada na caixa de e-mails do Mamilos, e aí a gente recebeu um e-mail de uma pessoa contando sobre um tempo que ela passou na China, porque o episódio que a gente tinha gravado na semana anterior tinha sido sobre China e Estados Unidos, essas relações políticas entre eles, né? E aí tem uma hora que ele tava falando e aí ele usou uma palavra, e aí ele pôs um asterisco, e lá embaixo ele pôs assim: eu queria muito que os irmãos Mafra tivessem lendo isso pra me dar parabéns por ter usado essa palavra. Eu achei maravilhoso. Capítulo 1, A Viagem. Quando eu tinha 10 anos de idade, recebi o convite da minha tia, irmã caçula da minha mãe, para visitá-la em Loures, uma simpática cidade no distrito de Lisboa, onde ela morava com um marido português e meu primo, durante minhas férias escolares. Vocês sabem que Loures foi onde houve o combate entre os exércitos liberais e miguelistas, na conspiração das Marnotas. Sabiam disso? Que legal. Eu sabia, mas eu não quis te deixar... sem graça e tal. É bonito, cara. Se você estiver por lá, você pode conhecer, tipo, Bucelas, Camarate. São as freguesias, né, de Loures. Camarate, isso. Unhos, Apelação, né, Fanhões, Lousa. A história. Moscavide, Portela, Sacavém, Rio Velho. Para com isso. Santa Iria de Azóia. Eu vou continuar a história sem você. Rafael, tira ele da chamada. São João da Talha, Bobadela. Passagem de avião, paga por ela e tudo. Imagina a felicidade dessa criança. Não, tá bom, eu vou ler. Santo Antão, São Julião do Total, Santo Antônio dos Cavaleiros e Frielas, pronto. Eu acho que nada supera unhos. Que inferno, meu Deus. Eu não queria deixar, imagina o pessoal que mora nas freguesias de Loures, tá faltando só tipo Santo Antão, aí eu não falo. É, a família inteira reunida em volta do celular, né? Ele vai falar Frielas, tá falando, duas vezes. Passagem de avião paga por ela e tudo. Imagina a felicidade dessa criança de classe média baixa da periferia, finalmente viajando para o exterior. Passaria um mês de janeiro todo lá com ela. Mas minha tia tinha dinheiro para pagar apenas a minha passagem, não da minha mãe e irmão mais novo. Então lá vou eu, uma criança de 10 anos, pegando o avião completamente sozinho com minha mochila da Variguinho, cedida pela falecida Varig. Eu gostava da revista do Variguinho, achava muito legal. Era basicamente um avião azul com olhos e boca no melhor estilo Carros da Pixar. Nossa, que pesadelo. Como se chamaria Carros em Portugal? Porque Carros é bem literal, né? Já de fato entrega. Uma garagem muito louca. É, pode ser. Uma loucura de garagem. Os automóveis que falam. É, pode ser também. Automóveis já falaire. Nesses casos de menores viajando sozinho para o exterior, existe uma série violenta de burocracias para se autorizar, para ter certeza que não estou sendo traficado, que vou poupar vocês. Mas é o mínimo. Obrigado. É o mínimo que eu espero de uma criança. É, exato. Porque eu já tô... com o coração na mão de imaginar uma criança fazendo uma viagem internacional, sozinha, só ele e o Variguinho, difícil. Apenas entendam que tinha uma funcionária que cuidou de mim o tempo todo. Ficou comigo na sala de espera e me passou para a aeromoça dentro do avião, que me perguntava de 15 em 15 minutos se eu estava bem. Super atenciosa. E até me levou para ver a cabine do piloto depois da decolagem. Saudades de um mundo antes do 11 de setembro. Será que ele ganhou um pinzinho, assim, de capitão também? Ah, que legal. Ah, seria muito legal. Eu queria essa mochila do Variguinho aí. Capítulo 2. As horas. Existia um motivo do porquê minha tia tinha bancado minha viagem para lá. Ela estava sofrendo de uma depressão profunda na época e precisava de uma aproximação familiar para ajudá-la naquela situação. E o Tiago, criança, não entendia isso. Que pesado, né? Colocar isso nas costas da criança. Não, mas tudo bem, ele tá se divertindo. Né? Não, o que eles botaram nas costas da criança foi o Variguinho. Foi o Variguinho, que é um avião que fala. Mas percebia o quanto minha tia estava apática, apagada e pra baixo. Ela só saía do quarto pra fazer comida pra gente e só. Eu via o esforço dela pra sorrir e conversar. Era realmente sofrido ver o quanto ela se esforçava para esboçar o mais frágil sorriso. O marido dela era caminhoneiro, fazia a Europa toda e passava pouco tempo no AP deles. Um cara extremamente agradável e legal, mas tinha muita dificuldade em lidar com a depressão da esposa. É muito, muito difícil, cara. Inclusive, fica o alerta de coração, como uma pessoa que também tá aí vivendo com situações psiquiátricas. Tenha carinho, que eu acho que já, a coisa já muda de figura. É sempre difícil, mas com amor e carinho as coisas vão mais fácil. Já é um começo. É. Pensando nisso, agora com 31 anos, provavelmente minha presença possa ter dado algum conforto para minha tia, mas não o suficiente para tirar ela daquela situação. Capítulo 3, Brigada 49. Um belo dia, eu acordei cedo para assistir desenhos animados no canal Panda. Já sabia cantar a música dos bebês dinossauros, Starla e as Joias Encantadas, e viciei em A Rapariga dos Mares. Eu chutaria que é a do Yabu lá, princesa. É, podia ser, né? As Raparigas dos Mares. Série onde uma rapariga mora sozinha em uma ilha e é amiga de uma baleia jubarte. Se essa sinopse não for suficiente para você correr assistir, nada mais te convence. Muito bom. Mas eu gostei de bebês dinossauros mais. Porque eu imaginei vários bebês da família dinossauro juntos. E após o almoço, fui jogar bola com meu primo e algumas crianças em uma praça próxima ao apartamento da minha tia. Passamos a tarde toda nessa praça. Minha tia tinha ficado dormindo no apartamento, coisa que ela fazia muito nesses dias. O marido dela estava viajando no momento. Decidi ir para o apartamento e meu primo continuou no jogo. Quando virei a esquina do prédio, notei uma baita movimentação em frente. Tinha uma ambulância, um carro da polícia e um caminhão de bombeiros exatamente em frente à entrada do prédio. Pensei, eita, será que pegou fogo em algo ali? E continuei me aproximando. Quando tentei entrar no prédio, fui parado pelos policiais que me disseram que eu não poderia entrar no momento. E eu indaguei. Mas eu moro aqui, moço. Ele perguntou, em qual andar? E eu retruquei, no 8º, seu guarda. É o último lá. Os policiais se entreolharam e me guiaram até a porta do apartamento. Eu comecei a ficar assustado. Primeiro, porque no elevador eles ficaram tentando me acalmar, que precisam da minha ajuda, mas que ia ficar tudo bem. Quando chegamos em frente à porta do apartamento, tinha dois bombeiros com um ariete para arrombar a porta. Mas ainda não o tinham feito, pois o cachorro da minha tia latia muito do outro lado. Minha tia tinha um boxer macho adulto chamado Duke no AP, e estava latindo feito um monstro para os desconhecidos do outro lado. Eles perguntam sobre o cachorro e eu disse que estava tudo bem, que eu cuidava dele. Nisso, eu já sentia meus olhos arderem de segurar o choro. Toda a situação era surreal e ninguém me explicava nada. Eu só sentia a urgência dos adultos fardados. Então, os bombeiros arrombaram a porta e eu entrei primeiro para segurar o Duke. Eu abracei e comecei a chorar. Os bombeiros entraram e em seguida saíram com minha tia apagada na maca. O Duke começou a uivar alto. Finalmente, um adulto chegou e ficou tentando me acalmar. Não lembro de absolutamente nada que foi dito ou perguntado. Nesse ínterim, meu primo chega e esse adulto começa a explicar o que aconteceu a ele. Ele é mais novo, tinha 8 na época. Entendia menos ainda. Pediu pra gente pegar uma muda de roupa e ir com ele. Botei algumas coisas na mochila variguinho e fomos com esse adulto. Caramba, Rafael, que história, cara. E ela se passa toda em Portugal, você percebeu? Era o bombeiro português, né? Era o cachorro, era latinho em português, europeu, sotaque. Não, a história é obviamente Portugal. Eu não sei porque é que ele fez um disclaimer antes. A história se passa em Portugal, ele foi pra Portugal. Tem toda uma história dele estar fora do país, né? É. Mas pera aí que... Coisa séria, se você se sente de uma maneira que tá muito difícil, que parece que nada tem fim, busque ajuda. Porque se você tiver com uma perna quebrada, você vai pro hospital. E a mesma coisa vale pra isso aí. Busque terapia, busque profissionais formados. Isso aí. Tente não deixar chegar a esse ponto que com certeza vai ter gente disposta a te ajudar. Elas falam isso no Mamilos, né? Tipo uma perna quebrada, mas que não dá pra ver. Desculpa, a gente fica muito... A gente fala muito junto, então pode ser que a gente divida as mesmas metáforas às vezes. Como o marido da minha tia estava longe, minha tia não tinha vizinhos e não havia nenhum responsável adulto pela gente, nos deixaram em um orfanato. Isso mesmo. 2 semanas em Portugal e fui mandado para um orfanato. Que eu falei no episódio passado, que era o terror da minha vida quando eu tinha cidade. Pois é, cara. E olha isso. Você é igual o Angelito. Foi o roteirista daquele desenho francês triste, Madeleine, que fez essa história. É, ou da Chispita, aquela novela mexicana triste. Da Chispita. É muito terror, né? É, ou do Angelito, que foi a novela que veio depois da Chispita, que é exatamente a mesma história. Só que com um menino. E ele se chama Angelito. Em todas as histórias que já havia lido até ali, nenhum orfanato era legal. Ou era assombrado, ou a diretora era do mal, ou era o berço de um ser humano ruim, ou era como estar em uma penitenciária. Nos mostraram nossa cama em um dormitório amplo, onde eu dormi um sono inquieto. E pela manhã lá estava eu, recém-encarcerado. Como dita a etiqueta da cadeia, primeiro faça o reconhecimento. Que horror, cara. Ai, velho. Essa história fez uma curva, pelo amor de Deus. O cara tava indo viajar com o Variguinho, a gente tava todo feliz aqui. De repente, isso, cara, parece, sei lá. Procure uma gangue para se enturmar e se proteger. Em um canto do pátio, crianças pulavam o jogo da macaca. Puf, crianças, exclamei cuspindo no chão. Em outro canto, raparigas cantarolavam undolita. Puf. Meninas, desculpe, masculinidade tóxica imperava forte nessas crianças daquele tempo. Tá desculpado. Finalmente, no centro do pátio, achei meu crew. Crianças de diversas idades jogando bafo. Sorri. No meu bolso, tinha 3 figurinhas que tinham... A gente podia fazer um episódio só de histórias de bafo. É verdade. No meu bolso, tinha 3 figurinhas que tinham vindo no meu bolicão. Um doce de Portugal que só posso descrever como fiche. Que a gente aprendeu que é assim que fala. Consiste em um pão massinha recheado com uma salsicha de chocolate com avelã e custava 100 escudos. Pão massinha? Eu não sei o que é pão massinha, mas pareceu realmente gostoso. Pareceu gostoso e custava 100 escudos, então ele foi pra lá antes do euro. Que legal, né, cara? Que a moeda chamava escudo. É. Porra, bolicão. Gostei, bolicão. Gostei também. Bom, tinha Varig, né? Por isso que faz tanto tempo assim. Me aproximei respeitosamente, mostrei minhas figurinhas e disse com toda reverência e pompa. Posso entrar? Eles olharam pra mim, olharam para as figurinhas, novamente pra mim. Eu sério, impassível, respondi o olhar, firme, mas respeitoso. O mais velho assentiu. Deveria ter uns 15 anos. Rapidamente perdi as figurinhas. Não era bom, nunca fui. Eu achei que ele ia ganhar todo mundo. Não era bom, nunca fui. Mas foi tempo suficiente para pertencer ao grupo e ter uma longa amizade que durou 2 dias, quando o marido da minha tia finalmente chegou em Portugal e foi buscar a gente. E essa é minha história, meu Deus! E essa é minha história, pessoal, de quando eu passei 3 dias e 2 noites em um orfanato em Portugal. Espero que tenham gostado. Não, cara... Gostar é uma palavra muito forte pro que aconteceu aqui. É, cara, eu tô meio chocado. Eu vi que tem mais coisa aqui, eu vou continuar lendo antes de fazer minhas perguntas. Acompanho o programa desde muito tempo e vocês já me fizeram chorar 2 vezes ouvindo vocês. É, a gente tá com medo do que pode acontecer aqui agora. Epílogo. Depois descobrimos que minha tia teve uma overdose de remédios tarja preta e por isso foi hospitalizada. Nunca descobri como a polícia foi informada, se por ela mesma ou por alguém. Hoje ela voltou... Ah, finalmente, caramba, cara! Ah, que bom, que bom. Hoje ela voltou a morar no Brasil e passa bem. Agora a gente pode rir disso tudo, falar do bolicão. É. Agora a gente pode fazer piada de novo. Agora tá tudo bem. É. Ela tá bem. Abraços. Foi tudo bem. Ah, que bom. Mas é muito doido, né, cara? O cara era de outro país e foi parar no orfanato de repente, assim, de um minuto pro outro. E ensinou como se faz, né, cara? Tenha figurinhas. Compre um bolicão, guarde as figurinhas. Você não sabe quando você vai precisar usar. Exato. Eu fiquei com muita vontade de comer esse doce. Eu também. Salsicha de chocolate, né? Com avelã. Um bolicão e um milho frito pra mim, ó. Quando eu chegar em Portugal pra ver o Castelo da Família, a primeira coisa que eu fazer é comer um bolicão. E um milho frito. E um milho frito. Aí eu vou lá no castelo e falar assim, esse não é o castelo de Mafra? Eles vão dizer, é. Eu falei, aí eu vou dizer, ora, pois. Eu sou um Mafra, logo, esse é o meu castelo. E vai ser, e eles não vão ter como refutar isso. Sim. E aí eu vou morar lá. Junto com todos os outros Mafra que tiveram a mesma ideia. Essa, que ótima ideia. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, se foi divertido, se foi fiche, olha aí. Eu aprendi. Se você quer que o GugaCast continue existindo, recomenda ele para outras pessoas, dá 5 estrelas pra gente lá na Apple, dá follow no Spotify, mesmo se você não ouve, ouça realmente por lá, porque tudo isso ajuda demais a gente aqui. Obrigado a todo mundo que mandou histórias, todas elas são lidas e a gente ainda pode usar ela em outros programas no futuro, a gente sempre guarda ficha técnica do episódio. Produção Guga Mafra, apresentação Guga Mafra, Rafael Mafra e Beatriz Fiorotto. Uhul! Pauta Rafael Mafra, assistência de produção e documentação Beto Aragão e edição do Beto Aragão. Você pode saber mais sobre esse episódio e outros episódios lá no nosso wiki, wiki.gugacast.com. Vamos ler perguntas no Instagram? Bora. Bora. Quando eu pedi as perguntas, eu fiz assim, me diga uma pergunta que você gostaria de responder. E aí o Bruno Barbosa perguntou, você conhece o Rafael Mafra pessoalmente? Bruno, sim. Eu conheço o Rafa pessoalmente. A gente se conheceu em 2018, Rafa. 2019? Foi no GugaCast ao vivo. Foi 2019, no ano passado. É, a noção de tempo, enfim. Foi hoje. E foi ontem. E foi amanhã. Isso. Todo dia é quinta-feira, né? Uhum. A gente se conheceu quando todo mundo veio pra cá fazer o GugaCast ao vivo. E eu fiz assistência de produção. E a gente comeu cachorro-quente juntos. E a gente foi pro bar juntos. E eu também conheci a Emília, que é a esposa do Rafa. Eu conheci muitas pessoas. Foi um dia inesquecível. Nesse dia eu conheci a Bia e o Caio. Ah, é verdade, né? Você não tinha visto o Caio ainda. Conheceu o Caio no palco. Foi. Pessoalmente. Isso aqui é demais, né, cara? Vamos fazer uma parada junto? Vamos. Aí você encontra o cara no palco e fala, beleza, agora é só sentar e fazer. Você encontra o cara no palco e fala, prazer. Mas e o que é conhecer pessoalmente nos dias de hoje, né? Não faz mais diferença nenhuma. Tem diferença, né? Essa diferença só ficou mais acentuada. Ele não perguntou pra mim, mas como a gente sempre responde as perguntas de todo mundo, eu também conheço o Rafael pessoalmente. E eu conheci, sei lá, algum tempo depois dele ter nascido, eu não lembro. Não foi no palco? Não. Foi no meu quarto. Quando eu cheguei, ele tava lá. É, ele foi no meu quarto, que desse dia em diante deixou de ser meu quarto. Você lembra do dia que o Rafa ia nascer? Você tava ansioso pra ter um irmão? Não, não lembro não. A gente tem quase a mesma idade, né? Então, não. Eu era um bebê também. Muito bem. Aqui tem uma pergunta muito boa do Lucas Gelisk. Ele pergunta o seguinte. Já te chamaram de Gustavo, sem saberem que você tem um irmão chamado Gustavo? Cara, o mais incrível é que sim. Isso já me aconteceu. Sério? Não é demais? É. Sério. Surpreendente. No trabalho, assim, a pessoa fala, ô, Gustavo. Não, é Rafael. Rafael. Vida que segue. Você tem cara de Gustavo, é isso? Ah, com certeza eu não tenho cara de Gustavo. Mas as pessoas, é engraçado, né? Elas às vezes confundem. É, me chamam muito de Gabi. Gabi. Gabi, Bia, é... É, Gabi, ligação. Bia, eu acho que é uma parada assim, é. E aí eu fico, não é Gabi. Aí você é uma pessoa que não importa, tipo, ah, oi. E Bianca? É, tem a coisa do, é Bia de Beatriz ou é Bia de Bianca? Ou é Diana Beatriz? Porque assim, eu tenho uma prima que se chama Maria Beatriz, né? Aí ela, a gente chama ela de Mabia ou de não sei... Aí você fica, aham, aham. Ah, é. Que engraçado. Mas é de Beat... Ah, tá... É, podia ser, por exemplo, de Eusébia. Nossa, podia ser de Eusébia. Ai, ótimo. Vou falar isso das próximas vezes, vai ser bom. Aqui tem uma outra que é... Qual é a sua opinião sobre karaokê? A minha opinião sobre karaokê é amo e sinto saudades. Vocês gostam de karaokê? Essa é uma boa pergunta. Eu gosto de karaokê, mas me incomoda o fato das pessoas não levarem o karaokê a sério. Como assim? Não, porque assim, o karaokê é legal quando você tá realmente tentando, tipo, dar um show ali pras outras pessoas. Você tem que performar. Exato. Aí, tipo, aí junta, tipo, 5 pessoas no microfone, todo mundo fica cantando meio ali, tipo, mama, just killed a man. Aí fica meio, tipo, pô, todo mundo vai cantar junto. A gente põe a música pra tocar e a gente canta aqui no sofá. Não precisa ter um microfone. Eu acho que eu gosto de karaokê mais do que a maioria das pessoas, na verdade, pensando bem. É, eu acho que você tem um apreço muito grande pelo karaokê. Eu queria karaokê igual de filme, sabe? De série, que o cara sobe no palco e ele tenta dar um show. E aí, porque eu vou poder fazer isso também, que vai ser muito legal. E eu vou poder ver outras pessoas fazendo isso. Tipo, tô cantando a sério mesmo, treinar um dueto, sabe? Aí é legal. Só chegar lá e cantar de qualquer jeito, porra. Então, eu gosto de karaokê, exceto se for com o Gustavo. por esse mesmo motivo. É, o Gustavo, ele foi meio Mônica Geller, né? Regras ajudam a controlar a diversão. Porque é o seguinte, eu canto muito mal. Então... Eu adoro cantar, eu canto muito em casa, eu sei muitas músicas de cabeça, mas eu morro de vergonha de cantar em público. Então eu só canto no karaokê quando o pessoal já tá mais preocupado com a cerveja. Aí eu vou lá e canto e fico felizão que ninguém percebeu como eu sou ruim. Mas o Gustavo acabou de estragar isso. Não, mas eu não tenho problema com você cantar, eu não tô falando que você tem que ir lá e ter uma performance profissional. Eu tô falando que é só atitude. Você tem que ir lá e, pô, vou cantar pra valer, vou cantar curtindo o que eu tô fazendo, entendeu? É só isso que eu quero. Não, mas eu não quero que ninguém preste atenção, eu quero ficar na minha. Bom, então eu tenho uma pergunta aqui pra você que eu acho que você vai gostar. Qual é o hino de time de futebol mais legal que existe? Canta pra gente um pedaço. Rafael. O hino mais legal que tem, que eu acho, é o do Atlético Mineiro. Do Atlético Mineiro? Sério mesmo? É. Você vai precisar cantar pra gente. Por que você gosta? É, porque o João Penck e os Miquinhos Amestrados fizeram uma versão e eu só sei essa versão. Eu não sei como que é de verdade. Sei. Eles ficam cantando assim, clube... Atlético Mineiro, galo forte, brigado. É uma versão mais rock, né? É. O melhor hino de time de futebol é do América do Rio. Porque ele começa mega feliz. Tra-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Aí você, nossa, que alegre, né? Aí ele continua assim, ei de torcer, torcer, torcer. Aí você fala, nossa, que bonito. Aí, de repente, tipo, faz uma curva absurda. Ei de torcer até morrer, morrer, morrer. Aí você fala, caralho, tipo, já agora? A consciência da morte no segundo verso, né? Mas é isso, é o hino do América. Ele é legal, entre outras coisas, por ser um hino do América. É. Muito bem. Boa opção também. Eu não sei hinos de esporte nenhum, em geral, mas eu tô com vocês. Ok. Eu gosto muito que os hinos de futebol geralmente falam de remo também, que é uma coisa muito presente na vida do cidadão brasileiro. Né? É, né? O time é campeão no futebol e no remo. E no remo, é. É isso, é, porra, é por isso que eu torço pra ele. Aí você chega na torcida, aí torcida jovem, quando foi que o time ganhou a última vez no remo? Aí todo mundo é... Não sei. Aquela vez lá do... E quais são as regras do remo? Remar até morrer, morrer, morrer, morrer, remar, remar, remar. Até morrer. É, mas é muito legal. É muito legal que a torcida pode ir no, na regata, né? E ficar lá gritando: remem! Remem! Aí uma boa ideia, Rafael. Organizar a torcida organizada da regata pra fazer isso. Parece uma coisa do pica-pau, né? Oh, eu tenho uma aqui que é boa. Qual é a sua memória favorita? Eu tenho uma memória que é muito boa. É aquela coisa, né? Quando fala memória favorita, a primeira que me vem à mente é essa. Eu faço aniversário em dezembro, dia 22 de dezembro. Então, eu nunca tive uma festa cheia de amigo, festa na escola, essas coisas e tal. E sempre passava, assim, um meio batido. É claro que minha família fazia o possível pra me alegrar e tal. Mas eu lembro de uma vez que eu tava chegando... meus pais são separados, né? Eu tava chegando na casa da minha mãe no dia do meu aniversário. E aí, abriu a porta. E aí, tava minha irmã e meu irmão subindo numa cadeira, colando vários enfeites da Barbie. Uau, na parede, legal. Sabe? E aí eu fiquei tipo, cara, é muito meu aniversário! Eu não lembro quantos anos eu tava fazendo, mas devia ser uns 7, sei lá. E aquele enfeite feito de isopor e glitter, sabe? Que cai glitter na casa inteira, é um inferno. Aham, com o número 7, né? E aí tudo rosa e branco da Barbie, e aí eu fiquei... encantada de ter aquilo. Eu lembro muito claramente, assim, do abrir a porta e aí a fresta vai abrindo e aquele mundo de glitter acontecendo e eu tipo, cara, hoje é um dia realmente especial. E vai ter bolo mais tarde. É realmente legal a lembrança de aniversário. Eu tenho uma lembrança muito boa, que é quando eu assisti pela primeira vez o filme Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu assisti sem querer, ele tava passando na televisão na sessão da tarde, e aí ele tem um clima, assim, que é meio melancólico, né? Tipo, é um menino pobre, assim, ele perde o chocolate. Ele deixa cair o chocolate no bueiro, não sei se você lembra disso. Aham. Uhum. E aí você fica assim, meu Deus, que vida horrível desse menino na rua, ele não tem dinheiro pra nada, quando ele tem, ele perde o chocolate. Aí ele ganha o Golden Ticket. E aí eu fiquei grudado, eu acho que eu assisti esse filme em pé. Porque eu não fui nem sentar, sabe? Que bonitinho! Eu parei na frente da televisão e fiquei ali olhando assim, o que que tá acontecendo aqui? Aí ele chega, tem o rio de chocolate, aí tem um menino que vira um monte de partículas, e tem a menina que começa a inchar e ela some, você não sabe o que acontece com ela. E eu, meu Deus, que horror! O que vai? Aí tem a hora que eles começam a voar em direção a um ventilador que parece lâminas. É. E eu fiquei tipo, como se fosse um sonho, sabe? E aí eu fiquei lá acompanhando aquilo até o final. E o final, ele não é esclarecedor, porque eles saem voando na cidade num... Foi mal, e spoiler desse filme de 60 anos. É isso que eu ia falar, né? Inclusive, esse Willy Wonka já morreu. É. Eles saem voando num helicóptero bizarro pela cidade. E aquilo ali é assustador também. Então termina num momento assustador. Sei lá, eu fiquei traumatizado e maravilhado com esse filme. Ai, que legal! Rafa. Boas lembranças. Eu, obviamente, tenho lembranças muito felizes, que são mais óbvias, assim, o dia que eu casei, o dia que nasceram minhas filhas. Mas eu era muito consciente já quando isso aconteceu. Eu lembro de quando eu ganhei meu Master System, que meu pai falou que tinha um Master System no carro dele. Nesse momento, eu senti que eu tinha zerado a vida. Eu não precisava jogar o Master System. Eu não imaginava que um dia existiriam outros videogames. Eu não me importava com os jogos. Cara, era simplesmente a explosão. Era meu sonho realizado naquele momento. Era como se eu tivesse ganhado uma nave, né? É, foi o único momento que eu pensei assim, eu realizei meu sonho, eu zerei a vida. Sabe o que o pessoal fala muito? Zerar a vida? Uhum. Eu, nesse momento, zerei a vida. É curioso dizer isso porque no Atari, que era o videogame anterior, não era possível zerar, né? Só a partir do Master System que foi. Então você zerou a vida antes de você saber que isso era possível. Que isso era possível e eu fiquei maluco e eu lembro de pular um lance inteiro de escada. Eu tinha 9 anos de idade. Adrenalina no teto, né? É, eu não conseguia esperar o elevador, eu resolvi descer de escada. E aí eu pulei um degrau, pulei 2 degraus e resolvi pular o lance inteiro de escada. E pulei e continuei correndo, eufórico. Não quebrei o joelho, como podia ter acontecido. Que bom. E é uma grande lembrança que eu tenho de uma explosão de felicidade. Eu lembro desse dia. Eu lembro de você fazendo isso. E a gente fazia isso outras vezes também. É porque você, quando você é criança, você é mais leve, né? Você consegue fazer essas coisas. Se eu fizer isso adulto, eu vou morrer. Eu vou literalmente morrer. Leve e doido. Que ainda que eu fosse mais leve, eu ia olhar um lance de escada e falar, não, né? Não precisa, né? É. Não, mas eu lembro de fazer isso. Descer a escada lance por lance, né? A gente morava no quarto andar. Então a gente descia a escada, gente, em 8 passos. A gente descia. Muito bem. É isso, então? É isso. A gente estragou duas histórias do programa Dia das Crianças, então? Ok. 3 histórias. Então tá. Adeus. Adeus. Adeus. Parasol. Ah, não. Ué, não teve alarme. Por que que ele tá dizendo que é falso? Não, ele tá falando que aquele alarme daquela hora foi um alarme falso. Mas porra, faz muito tempo. Acho que vocês já teriam... Se não fosse, já, né? Já ficou claro, né? É que ele lembrou agora. Não falei.